Salve, salve. Hey. Tô pronto, não conto com a sorte, meu trampo. Levanto a cabeça e entro no campo. No canto desde quando eu me conheço por gente. A margem da sociedade visto como aborrecente. Menosprezado pela pouca idade. Intitulado quase cidadão, eu disse quase. Já não sou mais criança e nem tão pouco adulto. Mas observo tudo, planto pra colher meu fruto. Eu tô aqui no mundo, mas não faço parte disso. Dizem que jovem como eu não tem nem compromisso. Para com isso. Pare, encare de frente problemas. Somos mais unidos que os grandes. Não somos gente pequena. Estamos, mas não somos. Esse é o tema. Se você não entendeu, a gente não te condena. Não tem problema, junte-se a nós e faz barulho. Ei, meu nome é Bird, fechado com ao cubo. É gente mesmo, meu querido. Não se assusta não. O som é pesadão, mas a gente é do bem. Chega mais, bem. Fazemos guerra contra guerra, o craque arrebata a terra. Jejuamos por famintos, na escola não se aprende erra. Estamos, mas não somos. Sou um morador do céu. Estamos, mas não somos. Sou um cidadão do céu. Sei exatamente quem eu sirvo, quem eu sou. Quem eu devo defender, da onde vim, pra onde vou. Estamos aqui, mas aqui não somos oriundos. Enviados em missão de paz pro mundo. Licença ao mundo que tá imunda. A sociedade que só aceita os que fazem fortuna. Aceita os que tem crédito e bens acumula. E o faminto imita o rico. E o pobrezinho se suja. Licença aos fortes, que matam os fracos. Os que desviam toda a verba e matam de fato. Não fazemos parte disso, fomos enviados. Pro povo embrutecido não ser mais escravo. Hey! Foi Deus quem fez você. Pessoas para amar. Estamos, mas não somos. Sou um morador do céu. Estamos, mas não somos. Sou um cidadão do céu. Estamos, mas não somos. Sou um morador do céu. Estamos, mas não somos. Somos apenas mordomos. Tomamos vontades próprias com crânios irracionais. Somos verdadeiramente a melhor das criações. Enquanto viu o quanto era bom, isso fez mais. Humanos criados, projetados pro amor. Mortais tais que questionam seu criador. Donos de suas ações. Alguns cheios de razões. Com anseios, pretensões. Todos com suas facções. Cada um em suas edições. Com suas restrições. Petições. Matando seus próprios leões. Existe um povo triste achando que tá bom aqui. Alvo de um principado que veio pra destruir. Por isso convocamos as minas e todos os que através do nosso som tocamos vários corações. E que contra essa guerra que não se encerra cedo, vamos pra cima sem medo, cheio de ar nos pulmões. Então, hey! Foi Deus quem fez você. Você? Pessoas para amar. Vou te salvar. A melhor das criações. Yeah! Vou dizer. Foi Deus quem te salvou. Happy Jack. Happy Jack. Estamos, mas não somos. Sou um morador do céu. Estamos, mas não somos. Eu sou um cidadão do céu. Estamos, mas não somos. Sou um morador do céu. Estamos, mas não somos. Sou um cidadão do céu. Estamos, mas não somos. Sou um morador do céu. Estamos, mas não somos. Sou um cidadão do céu. Estamos, mas não somos. Estamos, mas não somos. Sou um cidadão do céu. Estamos, mas não somos. Sou um morador do céu. Estamos, mas não somos. Sou um cidadão do céu. Estamos, mas não somos. Sou um morador do céu. Estamos, mas não somos. Sou um cidadão do céu. Valeu, Show Livre. Valeu, Alcubo.